Meus amigos e meus irmãos, Evangelho Unificado, aliás, eu vou dizer os trechos porque vocês escolhem. Porque não tiveram o Evangelho Unificado. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Marcos, capítulo 1, versículos de 6 a 8. E Lucas, capítulo 3, versículos de 7 a 18. Vendo muitos saduceus que vinham para o batismo, disse-lhe João: raça de víboras! Quem vos preveniu que fugisseis da ira vindoura? Tratai de produzir frutos de sincero arrependimento. E não procureis dizer intimamente: ora, temos Abraão por pai. Porquanto eu vos declaro que destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Traz na mão a pá e limpará completamente a sua eira. E recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Como a turma lhe perguntasse: que devemos fazer? Respondia: aquele que tem duas túnicas, dê uma ao que nenhuma tem. E quem tem o que comer, faça o mesmo. Aos publicanos recomendava nada exigirem além do que lhes fora ordenado. Aos soldados mandava que não usassem de violência, nem dessem denúncia falsa, e que se contentassem com o seu soldo. E eu, lendo isso aqui, me lembrava tanto do irmão Zarur. Raça de víboras! Por que fugis da ira vindoura? Ele fala aqui a respeito do batismo de Jesus com Espírito Santo e fogo. Vocês devem procurar no Evangelho aquela passagem da tentação de Jesus. E ali vocês vão entender que espécie de batismo ele oferece à humanidade: ser batizado com fogo é subsistir a todas aquelas tentações. E no deserto, quer dizer, dentro de si mesmo, dentro de si própria. O simbolismo do deserto é flagrante. Na hora da dor você diz assim: ah, meu Deus, estou sozinho. Oh, ah, Jesus, estou sozinho. E como eu disse, no Tratado Universal sobre a Dor, quando sofremos, o tempo nos parece vagaroso, mas apenas parece. É que nós estamos consolidando em nós a lição do sofrimento, e a dor é a libertação da alma. Está aqui, item 5, página 30, o Tratado Universal sobre a Dor. Quem tiver aí a coleção Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, tem lá no terceiro volume, né? Quando sofremos, o tempo nos parece vagaroso. Mas a palavra de Deus enche de conforto o coração do discípulo fiel. Como disse o poeta, felizes daqueles que não desanimam nunca e que nos invernos do coração esperam as andorinhas em sua volta. Na felicidade ou na dor, o ser humano nunca está sozinho, mesmo que pense estar no deserto. Todos temos nossos anjos guardiães. Quando vamos para o deserto, quer dizer, quando nos integramos em nós mesmos, aí nós vamos ouvir a palavra da riqueza, da fortuna que vem de Deus. Olha, página 36, diretrizes 3. Na felicidade ou na dor, o ser humano nunca está sozinho. Tem Deus por si. No deserto ou no campo, na montanha ou no vale, na cidade ou na praia, se reverente souber olhar para o alto, verá no céu a multidão das estrelas, carregando em seu bojo bilhões e bilhões de humanidades. É que nós podemos dizer que estamos sós? Às vezes à noite em Brasília, num descampado qualquer, eu olho para o céu e procuro sintonizar aquelas humanidades. Qualquer um de vocês pode fazer isso. E quando ele sintoniza algum daqueles planetas em evolução maior que a nossa, ou a do nosso planeta, nosso coração se fortalece. Façam isso que vocês vão ver. Olavo Bilac não estava louco quando veio com ouvir estrelas. A humanidade precisa de muita luz. Como a se preparar para viver sob a luz do Cristo. Nos acostumemos a essa vivência. Ensinou Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu o teria dito a vós, vou preparar-vos lugar. Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo 2. Virem aí e vejam só esse trechinho da felicidade. Felicidade entre aspas e felicidade sem aspas. E se alimentem do que está aqui. E vejam esta realidade. O Armagedom já está nas almas. A humanidade preparou o laço para se enforcar no seu próprio laço. Por quê? Vamos aqui ao item 7. O aprazimento mundano. O que é o aprazimento mundano? A alegria mundana. A felicidade mundana. O prazer mundano. Isso é mundano, é falso. Veja que no encerramento do PBV nós colocamos aquela palavra de Jesus. Ele diz que volta a qualquer momento. E muitos serão apanhados de surpresa, por quê? Porque estavam atendendo às convocações do mundo, portanto da ignorância. O aprazimento mundano é sempre anúncio de calamidades e de dores para os que sofregamente o perseguem. Não há maior júbilo do que pregar o amor de Deus aos homens. Entretanto, quão difícil é semelhante tarefa. Vejam o que aqui eu digo. Não há maior júbilo do que pregar o amor de Deus aos homens. Entretanto, quão difícil é semelhante tarefa. Eu por acaso disse, entretanto, quão infeliz é semelhante tarefa? Não disse, né? Então, não pensem que dificuldade seja infelicidade. Geralmente, facilidade que é infelicidade. Por que a facilidade é infelicidade? Está claro aqui, ó, o item 6º. A alegria construída sobre falsos valores é amargosa. Como aquele livrinho de que nos fala o Apocalipse de Jesus, capítulo 10, versículo 9. Doce na boca, mas amargo no estômago. Isto é, feliz na exterioridade, porém lastimosa quando atinge o interior do ser humano. Ora, o seguidor do Evangelho Apocalipse não pretende esse tipo de satisfação. Ele quer Jesus. O aprazimento mundano é sempre anúncio de calamidades e dores para os que sofregamente o perseguem. No Evangelho está aqui, ó, essa passagem. Olha o que acontece com aqueles que ficam atrás dos aprazimentos mundanos. João Batista vai dizer aqui: raça de víboras, por que fugis a ira vindoura? O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de desatar-lhe os nós das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Traz na mão a pá e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha em fogo inextinguível. Fogo inextinguível queima os erros que há dentro de nós. Não há criatura de Deus. Esse Deus que bota os filhos no inferno eterno é um grande sádico. A parte da tentação de Jesus está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, e Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Desafio vocês a fazerem a analogia entre a tentação e o batismo de Jesus. Bem, vamos lá, a turma vai cantar, e aqui é a alegria geral. Dá para elas cantarem agora? Qual é o nome das crianças? Maria Célia Pereira Batista e Rosângela Schott. Vamos lá. Isso prova a união da LBV, né, irmão Paiva? Uma de Santa Catarina e a outra do Espírito Santo. Da geração dos Franciscos, que são pequenininhas. Vamos lá, então. Batiste-me, bibi, bibi, partiu o meu corpo.